água. A tua modinha tu fica pra lá, porque a marca que eu canto está registrada. Meu velho sistema e a minha cultura no esteio do rancho está palanqueada. Meu velho sistema e a minha cultura no esteio do rancho está palanqueada. Muito obrigado, João Luiz, por esse costado. Eu que agradeço, Tiburcio, velho. A Rádio Sideral está há 50 anos ao lado da comunidade getulhense e regional. Ao longo desses anos, algumas mudanças se fizeram presente. Estamos iniciando mais um programa aqui pela Rádio Sideral, 1400 kHz, com a melhor música para você. Em 2005, passou a operar em nova frequência, em 700 kHz. A melhor programação você sempre ouve aqui, na Rádio Sideral, 700 kHz, transmitindo para todo o Alto Uruguai Gaúcho. Em 2018, migrou sua programação para o Dial FM, operando nos 93,1 FM. Essa migração fez com que a qualidade de transmissão melhorasse muito. E agora, em breve, mais uma mudança estará se concretizando, aumentando a sua potência para 3.000 watts, proporcionando um melhor sinal, levando suas ondas de rádio muito mais longe e com melhor qualidade. Rádio Sideral 93,1 FM, sempre um passo à frente em comunicação. Sideral. Rádio Sideral Limitada, Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. Sideral, sempre um passo à frente em comunicação.